segura que essa é peso. Isolado a cada passo, monitorado. Tentaram experimentos, me doparam com vários venenos. Olhava pra todos os lados, não tinha saída. Cercada, agora eu era um prisioneiro. Eles queriam tirar de mim o único segredo. Como trabalha a mente de um louco? É blefe ou é ele mesmo? Duvidas, interrogatórios, julgamentos com a mente em off. Eu permaneci em silêncio e de várias tentativas, várias de fugas mal sucedidas. Em meio a tanta mentira, vi alguns que se corrompia. O tédio predominava, o dia era intenso, mas suportei todos os traumas, forte e guerreiro. Acreditaram, se iludiram com meu falso personagem. Achou que tomou minhas armas, me deixou com a coragem, a habilidade. No poder da palavra é disso que eu creio. Agora é tarde, ressurgi bolado, segura que é peso. Oh! Segura que essa é peso. Segura que essa é peso. Segura que essa é peso. Segura que essa é peso. Mais cansado que o Bin Laden, recrutei minha tropa em bares. Melhores entre milhares estão do meu lado. Mesmo assim, me acharam, me amarraram, me sedaram. Seringa canta na veia e as torturas começaram. Mas eu sou preparado, treinado com meu clã. Eles usam as torturas lá do Vietnã. Minha folga é tapa na cara, respiração quase para. É choque pra reanimar. Querem saber meu segredo, mas eu não tenho medo, eu nunca vou revelar. Eu mato e morro por isso, porque é compromisso. R.A.P. desde início, não vão me controlar. Cuspiram na religião, na cultura, tradição. Leal e sair na missão, pedindo a libertação. Na calma de Gandhi, na estratégia Sun Tzu. Vê que Mohammed Ali. Segura que essa é peso. Segura que essa é peso. Segura que essa é peso. Segura que essa é peso. Segura que essa é peso. Segura que essa é peso.